Olá, meus caros. Aqui é o Corvo, e venho hoje apresentar para vocês o episódio piloto do Clube do Corvo. Finalmente saiu. Que é justamente o segmento do canal que eu estou tentando criar no sentido de aproximar vocês inscritos das atividades do canal, torná-los mais participativos, dar mais voz para vocês que apreciam o conteúdo e as obras que são de alguma forma discutidas e apresentadas aqui. É um espaço que eu desejo criar, tenho a intenção de criar há muito, muito tempo. Eu quero que mais vozes possam ecoar aqui e participar desse processo, né? O Clube do Livro serve para isso, lá no Discord, né? E também o Clube do Corvo, aqui no YouTube, também servirá esse mesmo papel, né? Esse mesmo objetivo. Para quem não sabe muito sobre o Clube do Corvo, conhece o Clube do Livro, mas está um pouquinho sem saber o que é o Clube do Corvo, que é, na verdade, esse segmento de vídeo aqui do canal, dá uma olhada na playlist, deixei o link, na verdade, aí na descrição do vídeo, né? Dá uma olhada na playlist que eu deixei aí, porque eu fiz um tópico introdutório antes, explicando como o Clube do Corvo funcionaria, né? Que, na verdade, nós, ao decidir, né, que as pessoas que irão fazer parte de um programa, nós conversamos lá no Clube do Livro, temos um pequeno contato para definir qual será o tema do programa, né, quais serão os subtemas que nós iremos trabalhar, e a partir de então, cada um grava separado, né? Grava, por exemplo, se nós definimos um tema geral e temas específicos, três temas específicos, nós iremos gravar em separado, para cada tema, um áudio. E nós fazemos isso de forma muito separada mesmo. Nós não temos mais contato ou trocamos ideias sobre esses temas. Até para que nossa ideia original, né, a maneira como nós vemos a questão, não seja contaminada pela opinião do outro a princípio. Depois que nós gravamos em separado, nós trocamos esses áudios. E no fim do programa, nós temos a oportunidade, caso nós queiramos, percebemos alguma coisa interessante na fala do outro, de fazer esse contraste, de comentar também o que o outro disse. Isso cria o quê? A possibilidade de que opiniões divergentes, inclusive, né, não tem que ser só aquelas parecidas, possam vir à tona, para enriquecer, de fato, né, a nossa percepção sobre um assunto e as diferentes opiniões, né, diferentes percepções que possam existir sobre ele. Eu quero com isso dizer o quê? Que o canal em si, ele é um canal que existe também e preza por opiniões divergentes. Não tem que ser só a minha opinião, né? Eu quero aprender com outras opiniões, conhecer outras opiniões, as quais eu não tenho necessariamente contato, né? E criar também nos meus inscritos um pouco de tolerância, né? Tolerância com opiniões diferentes, né? Com visões diferentes. É isso que o Clube do Corvo, esse segmento, tem como principal objetivo. Dar oportunidade para outras pessoas se expressarem e expressarem as suas opiniões, sem que necessariamente haja, digamos, represálias desnecessárias em relação a isso. É apenas uma tentativa de compreensão do outro, de como o outro vê essas questões, né? Eu prezo por esse movimento, esse exercício, né, de escuta de opiniões divergentes, algo muito raro, né, nos tempos que nós vivemos. Então, basicamente, é isso. A convidada para o programa é a Eldritch, na verdade uma das inscritas que me ajudou bastante nesses momentos conturbados que o canal passou recentemente, né? Esse momento de adequação e transição. Eu não sabia absolutamente nada sobre o Discord, não, era uma plataforma que eu não usava, né? Uma rede social que eu não usava, e para que o Clube do Livro passasse a existir lá, né? Ela foi assim, fundamental para isso. Ela teve toda a calma e paciência para me explicar como tudo funcionava. Então, convidá-la para esse programa e fazer isso com ela também é uma forma de agradecimento minha. Publicamente, eu faço esse agradecimento aqui para a Eldritch e para a importância dela nesse momento de transição do canal e principalmente na criação do Clube do Livro. Muito obrigado, senhorita. O tema do episódio, como vocês já devem ter visto aí, é Cláudia, né? Cláudia de Entrevista com o Vampiro. algo que a Eldritch gosta muito também, né? Ela é louca, apaixonada por essa obra, e nada melhor que uma pessoa como ela também para vir aqui discutir, debater um pouquinho comigo. Vamos lá, meus caros, vamos começar? O primeiro tema é o encontro entre vampiros e uma inocente, a trágica cena de origem e as motivações de Lestat. Bem, eu creio que, tanto para leitores de Entrevista com o Vampiro, quanto para aqueles que também apenas assistiram o filme, eu não digo que é uma coisa consensual, mas eu creio que muitos concordam que o que é comum, tanto na película cinematográfica quanto na obra literária, é o quanto esse momento de encontro onde Louis encontra Cláudia e depois também Lestat entra em cena, o quanto esse momento é marcante, o quanto ele é um momento trágico, triste. E é um momento triste no sentido de machucar mesmo, de partir o coração. É extremamente triste. Eu consigo sentir realmente, realmente, muito intensamente cada passo que o Lestat dá naquela casinha pobre. E totalmente sem esperança, onde ele encontra a Cláudia. É perturbador. É perturbador. É trágico, desesperador e ao mesmo tempo perturbador. Ele encontra uma criança novinha, sem qualquer experiência do mundo, completamente indefesa, inocente, e uma criança que já estava ali chorando pela mãe, conversando com a mãe, acreditando que ela ainda estava viva. Ou seja, é um momento de contato com um serzinho que ainda nem está maduro o suficiente para conseguir elaborar e entender realmente o que é a morte. Nem para isso a Cláudia estava preparada ainda. Entendem? Ela é tão nova que nem elaborar o conceito de morte, de finitude, era algo para ela ainda possível. É uma menininha completamente inocente, e ela estava ali no meio da sujeira, da pobreza, chorando e falando, conversando com a mãe. E quando o Louis chega, e ela, desesperada, pede pela ajuda dele, essa cena no livro e no filme é de partir o coração. Eu fico arrasado com essa cena. É um dos momentos que eu acredito que no primeiro livro, em Entrevista com o Vampiro, seja os mais marcantes para o leitor. Minha opinião, claro, minha visão. Mas eu digo marcante no sentido de que você, ao entrar naquela cena, ao você passar por ela, como leitor, como ser humano, não tem como você sair ileso dela. Mexe. Mexe. Quando você começa a se dar conta do que realmente está acontecendo ali, é muito triste. Chega a ser degradante a falta de dignidade, de esperança, a barbárie do ser humano ali. É você entrar em contato com uma faceta bárbara, que reflete muita coisa que crianças já passaram, que uma infância passa. Cláudia, pra mim, aquela Cláudia ali, daquele momento, ela reflete para mim muitas infâncias, seja do passado, do presente também. E a inocência, a pureza, ela é pura, em contato com aquilo que é mais bárbaro, triste, no nosso meio social. É o abandono, a miséria, a morte, a doença. É um serzinho inocente, sendo exposta da maneira mais brutal a isso. Quando o Louis entra no quarto, já todo melancólico, que é parte do ser dele, né? Parte do espírito dele. Imagina o impacto para alguém tão sensível e melancólico como o Louis. O Louis vinha de um inferno espiritual quando ele andava por aquelas ruas. E quando ele adentra a casa, eu acho que a sensação ela é amplificada 3, 5 vezes mais. É triste demais. Então, nós escolhemos falar desse momento por causa disso, porque é um momento onde essas coisas estão vindo para a nossa epiderme e, ao mesmo tempo, também a gente se depara e se encontra com temas relativos à existência e, principalmente, à morte, né? O tema da morte, ele transpira na obra, talvez, naquele livro, mais do que em qualquer outro momento dele. Digamos que nós lidamos com a morte durante todo o livro, porque estamos falando de vampiros. Mas ainda assim um vampiro, mesmo morto, sendo um undead, um morto-vivo, ele é expressão de vida, ele é pulsão, né? Ele é desejo. A vida se expressa ali. Dentro daquela casinha, tem morte e desespero. Inocência, morte e desespero. Expressas na figurinha de Cláudia. Como se não bastasse esse choque, esse soco que nós tomamos, Anne Rice não nos poupa ainda do que vem a seguir. Louis com ela. Louis estava com sede. E vocês sabem, leitores, o que acontece. E aquele alimentar-se, eu acredito que Louis já tinha, naquele momento, naquele ponto do livro, as suas várias e várias cicatrizes de cada vez que ele precisou tirar uma vida humana. Louis sente isso. Louis nunca teve bem com isso. Ele não é o Lestat. Ele é bastante diferente do Lestat. Completamente diferente, eu diria. Louis e Lestat, embora um seja cria do outro, são completamente diferentes em termos de visão de mundo, de moral, da própria ética vampírica, se é que podemos falar de uma ética vampírica, né? Ela existe. O que é questionável se ela é realmente ética. Mas ele não é o Lestat. Digamos que no âmbito do ego, o do Lestat é maior. E o que ao mesmo tempo, o que é curioso, né? O fato de ser inflado é o que mostra mais no Lestat o quanto o ego dele é fragilizado também. Né? E esse é o ponto. O ego de Louis também é ferido, inconstante, debilitado. Mas ele se expressa diferente. Normalmente é pela melancolia, pela angústia. não por uma afirmação, uma reafirmação constante, como é com Lestat. Como nós vemos acontecer com Lestat. Então, das várias e várias cicatrizes que Louis já tinha em si, no seu espírito, aquela nova cicatriz que ali se formaria, aquela ferida que naquele momento se abriria, no caso, essa iria doer profundamente. E seria, talvez, uma das, para o personagem, quase insuperáveis. A culpa ali seria muito grande. Ela se tornou muito grande. Um fantasma, uma dor, que acompanhou o personagem, e não apenas ele, pelos vários e vários anos, várias décadas que se seguiriam. Aquele evento marcou o Louis, marcou o Lestat e marcou a Cláudia. E seria uma ferida que nós veremos, né, veríamos na obra, no, na sequência da obra, que ela não teria tempo, embora acontecessem décadas, né, passassem décadas, que ela não teria tempo e nem oportunidade de realmente se fechar. Sabemos o que acontece com a Cláudia no decorrer da obra. Assassinada, né? Sendo que havia ainda um ódio mal resolvido, um ressentimento mal resolvido, uma culpa mal resolvida, várias e várias coisas mal resolvidas ainda, que ainda não tinham tido o seu ponto final, o seu ponto de fechamento, de término. É um fato marcante também de mencionar. Mas para voltar e fechar esse tópico, para eu não me estender muito, algo que também é marcante para mim nessa cena, que é uma cena central para mim do livro, ela é importante no livro, porque ela ela, digamos que a cena da casinha, na casinha da Cláudia, é um marco do livro, porque ela afeta praticamente o restante da obra como um todo. E para fechar, volto na expressão do ego de Lestat. Porque Lestat também estava sofrendo. Ele estava com medo. Ele estava com medo de perder Louis. E normalmente a sua postura é uma postura de reafirmar-se. Afirmar a si mesmo. Em virtude do grande medo e insegurança que normalmente ele tem. De ficar sozinho, de ser abandonado. De perder o amor, o objeto de amor dele. E era o Louis. É o Louis. Digamos que ainda é. Será que deixou de ser? Né? Mudam-se os momentos, há afastamentos, aproximações, mas existe uma afetividade ali clara e muito pulsante. Isso era aterrorizante para Lestat. Perder Louis. Ele não soube lidar com Louis. Honestamente, Lestat não soube orientá-lo. Vocês podem pensar, por exemplo, em argumentações, em explicações advindas de livros seguintes, mas eu acho que é importante, quando nós fazemos uma leitura de uma obra, fazer um recorte. Nós estamos falando de Interview with the Vampire. Primeiro livro, Entrevista com o Vampiro. Os outros ainda não tinham sido feitos. Então façamos esse recorte. Não analisemos um livro de um contexto baseado em outros que ainda nem seriam produzidos, não tinham sido produzidos. Vamos usar esse recorte. Não vamos usar Marius ou o que Lestat supostamente sabia. Isso não havia sido escrito ainda. Então, eu creio que o meu recorte aqui é analisar o Lestat naquilo que é a expressão do comportamento, dos sentimentos dele naquele ponto, naquele momento. É um ego fraco, fragilizado, temente. E sem muitas ferramentas também. porque ele estava começando a se tornar não suficiente para o Louis. Embora isso não quer dizer que o Louis não gostasse, não sentisse afeto por ele também. Mas ele sentia que não estava conseguindo ser, que não era. E ele é atrapalhado. O ego dele é grande demais. Ele acaba colocando os pés pelas mãos muitas vezes, né? Por causa do temperamento dele, da personalidade dele. E ele iria perder Louis. E aí, o nosso Lestat faz algo, que é justamente o tópico seguinte. Então, guardemos para ele. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Eldred, ou Luana, se preferirem. Corvo, desde já eu agradeço por você ter me convidado para participar desse seu vídeo, para o seu novo quadro do canal. E eu peço mil perdões, tanto para você quanto para os inscritos, pela demora que... pelo tempo que eu demorei para gravar os áudios. Eu realmente não pude vir antes e eu espero que compreendam isso. É a vida, né, gente? Nem sempre é simples. Então, vamos para o tópico, né? O primeiro tópico foi o encontro entre vampiros e uma inocente. A trágica cena de origem e motivações do Lestat. Bom, começando pelo Louis. Eu vou começar com ele, porque eu acho que pra mim vai ficar mais fácil pra explicar. Ele é um dos meus personagens favoritos. Tem nada a ver, mas tudo bem. Da série As Crônicas Vampirescas, e eu me identifico com ele demais. Pra mim, ele é o próprio espírito da introspecção, sabe? Ele passou bastante tempo lidando com a família e com as coisas, trabalho da época dele lá, e é complicado, né? É complicado principalmente a relação que ele tinha com o irmão, que, convenhamos, não bate bem das ideias, nunca bateu, coitado. Foi difícil pra ele. Opiniões diferentes, pontos de vista diferentes, faltou muito diálogo entre os dois. E eu acho que esse foi um dos gatilhos para a tristeza do nosso vampiro, né? E depois de meu Deus. E depois de todas as tragédias do acidente, do irmão, enfim, da morte dele, eu acho que, entre aspas, é completamente normal e aceitável o Louis ter começado a agir daquela forma, sabe? É diferente para as pessoas, nem todo mundo consegue ficar sã, com a mente sã ali. Principalmente para o Louis, né? Porque ele é sensível e tende a ficar em choque. Ele tende a ficar em choque fácil demais com as coisas. Ele tende a sentir muito mais que os outros. Ele transforma tudo em algo muito mais profundo em sua mente. E eu acho que esse é o ponto que mais atinge ele em vários aspectos, sabe? Algumas pessoas têm dificuldades para superar as coisas, como eu tinha dito antes. Enfim. Depois disso, ele passa a andar, né? A vagar pelas noites, desejando a própria morte, por se sentir culpado. Ele vaga pelas noites como se não houvesse um amanhã, né? Sem ter consciência de que as palavras e desejos têm poder, né? E no fim, ele acaba atraindo o Lestat por isso. O Lestat caçava alguém para passar alguns anos junto. Alguns anos, ou entre aspas, para sempre, perto dele. E procurava viver a vida de forma mais intensa que ele poderia, sendo um vampiro. E ele usou o Louis como um brinquedinho para isso. O que eu achei uma sacanagem, sabe? Enfim. Eu admiro o Louis pela forma que ele tentou lidar com as coisas, mesmo, entre aspas, chorando. Ele foi forte, tipo, definitivamente mais forte que o Lestat no começo de sua vida como um vampiro. Ele não fugiu e menos ainda precisou de ninguém ao seu lado como o Lestat necessitou. Ele precisou, na verdade, por um tempo para aprender a lidar com sua nova vida, é claro. Para aprender, sei lá, ele queria saber de onde vinha aquilo tudo. Mas não foi tão forte como a necessidade de Lestat de ter alguém do seu lado, tipo, o tempo todo. E a prova disso é que ele não se enterrou para fugir, como Lestat fez. Ai, meu Deus. E ele apenas abraçou tudo. Por mais que algumas coisas tenham sido abraçadas por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão, né? Brincadeira, gente. Mas enfim. Eu acredito que esses mesmos motivos de desejar a morte novamente fez o Louis caminhar como antes, tipo, vagar sem fim, procurando o perigo, procurando alguma resposta para os seus porquês. E assim ele achou a Cláudia na sua casinha abandonada, naquelas condições terríveis, ao lado do corpo da mãe. E eu fiquei muito em choque a primeira vez que eu li o livro e depois vi o filme. Na verdade, eu vi o filme antes, mas enfim, eu fiquei em choque ao ler o livro também, porque muito mais detalhes. E no meu ponto de visão, por mais que não pareça, ou ele não fale isso na entrevista e no livro que ele escreveu e foi lançado com a história, eu acho que tem uma ligação fina entre a morte de seu irmão e a transformação de Cláudia, porque por um simples motivo, né, gente? A vida que corria nos dois. Para um vampiro, é a coisa mais preciosa, a vida. E assim, é claro que ele se apaixonou completamente pela Cláudia de primeira, assim. Sei que o seu impulso de morder ela não foi nada bonito. Mas eu sinto que ele tentou buscar um conforto na vida e acabou causando a morte. É quase inevitável na mão dos vampiros. Apesar de ter vida em muitos outros aspectos para eles, digo de forma mais profunda, entende? Eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. E sobre o Lestat, como eu tinha dito anteriormente, eu acho mais fraco que Louis sentimentalmente. Justamente pela insegurança de perder as pessoas perto dele. E pela teimosia, o orgulho. Tipo assim, é claro que todo mundo tem esse medo, né? É normal. Sei lá, você quer alguém do seu lado e você não quer perder. É normal você ter esse medo. Mas a insegurança dele era tão grande que fez com que ele fosse sufocante para o Louis. E fez com que o Louis repudiasse ele. Esse é um dos pontos que fez o Louis correr dele como um diabo corre da cruz. E o Lestat ter mentido sobre tudo para o Louis, de tudo que ele conhecia e que tinha conhecido, foi justamente por causa desse mesmo ponto. Se ele contasse, perderia Louis cedo. Ele amava o Louis profundamente. Não queria vê-lo ir embora tão cedo, né? E quando Lestat transformou a Cláudia, era inevitável que o Louis imediatamente se tomasse ela com aquele sentimento de proteção, coisa assim. Algo paterno no começo. No começo. Aliás, quem não se apaixonaria, né, por uma menininha que estivesse lidando com a morte da mãe e o abandono do pai? Sendo um anjinho, sabe? Uma menina que foi jogada às traças ali. Ai, é horrível. Eu tenho muita pena dela. Muita gente não gosta da Cláudia por achá-la meio que insuportável, por ela, entre aspas, estragar o relacionamento do Louis e do Lestat. Mas pensem bem, sem ela, ambos também teriam se separado muito mais cedo. Por isso eu tenho uns sentimentos mistos por ela. Como amor e ódio, né? Ambos os sentimentos surgem do mesmo lugar, no, por fim. Essa foi a motivação de Lestat, já que sua mãe Gabrielle o deixou. E depois daquela história toda com Marius, Armand, aquilo tudo. É, ele foi atrás de alguém para conviver com ele, compartilhar a vida. Por mais que ele tenha sido idiota, na minha opinião, em ter mentido, eu entendo os motivos dele, eu entendo o que ele fez por um amigo. Mas na minha cabeça, algumas coisas mudam, né? Algumas coisas mudam quando você decide pôr permanentemente uma pessoa na sua vida. Se você quer a confiança de alguém, quer que ela fique do seu lado, seja sincero sempre. E eu acho que ela está errônea nisso. E a motivação dele, para mim, foi essa. O segundo tópico é justamente a partir do momento que Lestat faz o que faz e, digamos, traz Claude para as trevas, que é, nós nomeamos ele o tópico como ressentimento, percepções da relação conturbada entre Claude e Lestat. E ali é o momento. É o momento da gênese disso. A relação que já era conturbada entre Lestat e Louis naquele ponto, seria também com Claude, mas muito advindo do ressentimento que seria criado em virtude da ação de Lestat, de usar aquela inocente, aquela criança já totalmente barbarizada, perdida, sem esperança. Digamos que de uma forma mesquinha. É a minha visão do livro, tá, pessoal? Ele usa a Cláudia para manter o Louis. Cláudia é uma forma de prender o Louis. E essa seria a gênese de um grande ressentimento da Cláudia. Tardiamente, há alguns anos mais, né? Descobrindo o que ela foi, qual era o contexto, quem se alimenta dela, quem a usa e para que usa. Eu creio que um dos pontos mais fascinantes e ao mesmo tempo controversos na personagem Cláudia é justamente o que está no título. Mulher em corpo de menina. Cláudia fica em corpo de menina. Mas isso não quer dizer que ela não vá amadurecer. E embora ela permaneça menina, ela se torna mulher. Porque o amadurecimento, embora para nós humanos ele tenha consequências fisiológicas, o grande ponto dele, realmente o grande ponto dele, é cognitivo, é mental, é espiritual. Ah, o vampirismo interrompe o fisiológico. Expande o intelectual através da longevidade. E Cláudia se torna mulher. Ela cresce. E a partir daí, que a menina, o fetiche, a bonequinha, não se mantém mais. Isso não se sustenta. A bonequinha se torna mulher. Ela só é criança na aparência. E descobrir as motivações da própria existência vampírica dela é chocante. Por alguns pontos, a meu ver, por alguns pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, ela é ousada. Não foi por ela. Não houve altruísmo. O nascimento de Cláudia para as trevas não é altruísta. Ninguém a salvou. Ela precisava ser salva. Aquela criança estava perdida, ela precisava ser salva. Ninguém a salvou. Muito pelo contrário. Não houve altruísmo ali. A vida daquela criança estava em risco. E ela acabou naquela noite. Percebem como é duro a dureza daquela cena? Claro, é a minha leitura. E é para isso que serve o tópico, serve o segmento, esse segmento do canal, para nós fazermos esse contraste de percepções diferentes e enriquecermos, né, as visões uns dos outros. Mas é a leitura que eu faço. Aquela criança morreu. O que já era trágico, terminou trágico. Ela morreu. Mataram ela. Ninguém a salvou. O vampirismo, o que se segue, as próximas páginas, é apenas um mecanismo desesperado de uma expressão egocêntrica, de ego frágil, para manter um objeto de amor. Para que esse objeto de amor não vá embora. E Cláudia descobre isso. Descobre que as figuras que sempre foram a referência para ela fizeram isso com ela. É difícil, é doloroso, é pesado. Um outro ponto que eu acho interessante e que a obra acaba sendo controversa nesse sentido, é que o amadurecimento intelectual vem, mas o físico não. Sexualidade. Sexualidade já é uma temática muito controversa, né? Digamos que é um tabu social. Nós estamos no século XXI e não é comum nós falarmos sobre sexualidade. É tabu social. E Anne Rice introduz essa questão na figura infantil. Ela foi ousada demais para fazer isso, né? Muito ousada mesmo. Ela poderia ter sido destruída por causa desse livro. Foi de uma audácia, assim, gigantesca. Mas eu acho interessante porque no permanecer da figura infantil é também uma forma de mostrar que a mentalidade, o desenvolvimento também afetivo, né, da sexualidade é um fenômeno também muito psíquico. Ele não é só biológico, ele não é só orgânico. São outras questões que estão em jogo também. E que são muito enfáticas, muito relevantes para isso. É uma forma de fazer talvez o leitor ali refletir um pouco. E esse é um outro ponto de desequilíbrio ali, de tensão que irá acontecer. Cláudia vira mulher e passa a se tornar ciente das coisas. Um outro ponto. A figura paterna de Cláudia, ela acaba descobrindo que ela não foi de fato. Lestat não foi o pai da Cláudia. Louis foi pai da Cláudia. Está mais para amante, né? Ou pelo menos se configurou assim a partir de alguns anos. Mas quais são as figuras paternas e maternas de Cláudia? Houve. Cláudia era inocente, ela praticamente estava no princípio do seu desenvolvimento intelectual, emocional. Ela era muito pequena. E ela, uma característica, eu acho que é emblemática também do personagem Cláudia, ela não foi introduzida a isso, não teve tempo, nem uma educação primária no âmbito familiar e nem secundária, que é a que nós temos socialmente. As regras, as leis, essas normas de funcionamento. Então, Cláudia não teve censura também. Algumas pessoas chamam Cláudia de perversa, demoníaca. Mas vocês queriam o quê? Ela não teve introdução a isso. deixar fazer o que queria. Ele não foi pai dela, ele não educou ela. Ela não foi educada pelo pai ou pela mãe, ela não teve essa oportunidade. Louis? Tampouco. Cláudia é uma força incontrolável, ela faz o que quer. Ela não teve barreiras. No âmbito familiar, nós temos dimensões tanto da lei, que é também uma forma de amor, né? É de preparar um ser para as censuras, né? As barreiras sociais, para funcionar socialmente, né? Porque se você apenas age impulsivamente, seguindo o seu próprio desejo, você vai ser destruído, aniquilado em algum ponto, né? Alguém vai te parar. Porque não dá para viver socialmente sendo narcisista, todos sendo narcisistas, fazendo apenas o que querem sem nenhuma regra, nenhum anteparo. Você acaba sendo destruído. Né? Ou diretamente, ou em alguma instituição, que você fica encarcerado, ou abandonado, enfim. Né? Aí vocês podem colocar aí prisões, hospitais psiquiátricos, né? Enfim. Então, essa dimensão é importante. Mas faltou também a dimensão materna, que é justamente a dimensão afetiva. É a dimensão emocional, de vida emocional. De aprender a lidar emocionalmente com isso. Quando Cláudia começa a perceber as mulheres, de fato, ela passa a amadurecer e se tornar mulher, né? Quando ela passa a ver as mulheres e a perceber as mulheres, é uma das coisas que eu fico me pensando, me perguntando mesmo, refletindo. Ela também não teve dimensão materna. Ela não teve uma mãe para acompanhá-la, para conversar com ela, para introduzi-la a isso. Embora as transformações no corpo dela não aconteçam, ela não entre, por exemplo, na puberdade, mentalmente isso acontece. Ela amadurece mentalmente. E ela não tem ninguém para introduzi-la nisso também. É uma criança sem dimensão paterna e sem dimensão materna. Ela é um dos três vampiros que ali estão, que agem praticamente por si só, na maior parte do tempo. Eu não vejo a pequena família dos três como uma estrutura colaborativa, de suporte. É muito difícil perceber que ela realmente se constitui assim, que ela se organiza assim na obra. É muito difícil. E isso tem impacto na Cláudia. Faz falta. Ela era criança. Lestat foi criança, mas ele teve família. Louis foi criança e teve família. Ela não teve nada. Nada. Monstrinho, diabinho? Sim. Claro. Cláudia chacinou famílias. Acabou se tornando uma perversinha, manipuladora. Dos três, em Entrevista com o Vampiro, na minha leitura, a Cláudia é a mais manipuladora deles. Mas, repito, vocês esperavam o quê? Como seria diferente? E essa falta, essa ausência da dimensão paterna e materna, ressente também a Cláudia. O que viria a ser mais um tijolinho, mais um probleminha do comportamento superprotetor, super zeloso e autoritário de Lestat durante vários e vários anos. Lestat muda muito pouco, ele é muito inseguro, ele tem coisas muito mal resolvidas. É como se fosse um sintoma ali que ele não resolve. Fica. Esse sintoma não é elaborado, ele não resolve isso e ele acaba vazando nos outros. E com tudo sendo clarificado para Cláudia, sendo esclarecido para Cláudia, isso só vai piorando. É, pelo menos, a minha percepção desse momento da obra, desse ressentimento. Ela não é bonequinha. Ela não é um instrumento. Ela não é uma chave, um cadeado para manter Louis. Quem é ela? O que ela é? Ela é mulher também? Cláudia não teve nem suporte para entender o que é ser criança, o que é ser mulher. Ela é mulher. Ela é mulher. Só que imagina a questão da autoimagem. Do se olhar, de como Cláudia se vê. Ela vê várias mulheres o tempo todo. Ela age como uma mulher, supostamente, né? Age como uma mulher mentalmente, em termos de desenvolvimento. Embora ela seja meio tantã, né? Meio. Como falei, ela não tem censura nenhum. Mas ela age como mulher, ela é madura, em termos cronológicos e cognitivos, né? Como uma mulher. Mas o que ela é e a imagem é como se fosse um Lego que não se encaixa, entendeu? É incompatível. Dá um bug ali. Eu sou mulher, mas não sou. O que que eu sou? Quem sou eu? E aí ela começa a descobrir. Eu sou a chantagem de Lestat. Eu sou a vítima de Louis. Enfim, isso cria, né, algo muito patológico na trama familiar deles. E que só se agrava. E que de repente ali no prosseguir da obra, né, seria interrompido. Enfim, são mais ou menos essas as minhas percepções ou as coisas que me vêm nesse momento. Bom, o segundo tópico, né, que foi separado, ressentimento, percepções da relação conturbada entre Cláudia e Lestat. Começando com o porquê tudo desandou, aliás, explicando o porquê tudo desandou. Foi como eu disse no tópico anterior, né, as mentiras do Lestat. Esse foi o ponto principal. No começo, Louis Lestat se dedicou muito a cuidar da Cláudia. Ela era inocente e tinha muito o que aprender com a vida, né? Principalmente nessa forma de vampiro. O que fez também com que ela ficasse completamente dependente de ambos os vampiros. Dependente de Louis, e ele era o pai mais, entre aspas, saudável, que ensinava ela as coisas mais simples da vida, a companhia, por exemplo, uma conversa, arte, música, ler, escrever, estudar 1.000 livros, dar educação para ela, entre outras atividades que uma pessoa precisa, né, uma criança. E com Cláudia para ocupar a cabeça de Louis, era óbvio que por algum tempo ele ia esquecer da sua agonia de viver com Lestat, o vazio de não poder entender nada. Quando toda a verdade estava escondida com ele. Era óbvio que ele ia esquecer por um tempo. E essa foi a parte que Lestat brincava com os sentimentos dele, né? Foi esse plano que ele teve de transformar Cláudia e dar uma filha para Lestat cuidar. Para Lestat não, para Louis cuidar. Foi infalível. Para ficar vivendo com ele por mais alguns anos, como uma família feliz. Apesar de ter um problema aqui, ali, como todas as famílias têm. E tudo isso por pelo, tudo isso ele fez tudo isso por causa dos impulsos que ele tinha, a insegurança de ficar sozinho e não conseguir aproveitar a vida, entender a vida daquela forma. E a Cláudia na mão de Lestat também foi como um brinquedinho, uma bonequinha de vodu para controlar o Louis. Até ela começar a tomar sua própria personalidade e entender mais profundamente o que que estava acontecendo ali. E ele, o Lestat, era o pai mais orgulhoso, né? Aquele que ensinava ela a caçar e agir como um vampiro. Até porque ela simplesmente não poderia fazer isso sem a ajuda de alguém. E o Louis, obviamente, o Louis não ia ensinar a Cláudia a caçar do jeito que ele caçava. E ela, por ser muito pequena, enfim, ela não poderia fazer sozinha. E Eu acho que ela, nesse quesito de caça, é, na personalidade e no comportamento impetuoso e compulsivo, ela puxou completamente o Lestat. Eu falo isso com todas as letras porque eu vejo muita semelhança entre os dois. E é por isso que, de certa forma, eles não se dão bem. É aquele negócio, né, gente? Pessoas iguais, na maioria das vezes, é muito difícil. Tipo, pelo menos com uma personalidade forte, um comportamento forte. Eu acho que é difícil elas se darem bem. E, enfim. Só que ela é mais infantil, né? Menos sábia. Justamente por isso ela ficou completamente surtada no final. Porque ela não sabia de nada e tinha que suportar tudo no corpo de uma criança. E é por isso que ela ficou obcecada em transformar a Madeleine. Ficou obcecada em, pra não ficar sozinha, né? Ficou obcecada em caçar tudo sobre os vampiros. Por mais que ela não tenha tido muito sucesso com isso. E, enfim, eu noto uma semelhança imensa entre os dois. Imagina como se Cláudia fosse uma miniatura de Lestat, competindo por Louis. Era exatamente isso que acontecia. E dois Lestat não caberia dentro do coração de Louis, na minha opinião, né? Acho que no coração de muitos outros caberia, né, dos fãs. Enfim, e principalmente porque o Lestat é egocêntrico, ele quer ser o único, né? Tanto que ele demonstra muito isso no livro Vampiro Lestat. E com o tempo, né, o Louis sendo vítima das chantagens de Lestat e Cláudia, com ela dominando o Louis, na verdade, justamente porque ela não criou o Louis, né? Ele não culpa ela. Ambos se voltaram contra o Criador. E é por isso que tudo começa a desandar. Eles começam a desconfiar de tudo, começam a questionar muitas coisas. E se pudessem ler a mente, eles já teriam feito sem medo, sabe? E no começo também eles tinham medo de fazer alguma coisa contra o Lestat, porque era uma lei dos vampiros, né? Por ele falar que era uma lei, que não podia. Mas justamente por eles questionarem tudo, a Cláudia surta e muda drasticamente. Ela faz um monte de coisas. Ela ter virado amante de Louis deixou Lestat muito frustrado também. E com Louis sendo vítima ainda das chantagens de Cláudia e Lestat, e com ela dominando Louis, na verdade, porque não foi ela que criou o Louis, né? Ambos se voltou contra o Lestat. E é por isso que começa a desandar tudo. Eles começam a desconfiar de tudo. No começo também eles tinham medo de fazer algo contra o Lestat. O que mudou drasticamente depois que Cláudia surtou. E assim, com o tempo depois dela ter virado amante do Louis, isso deixou o Lestat muito frustrado. E como o Louis é, com o Louis sendo facilmente manipulado, ele começa a seguir Cláudia em tudo, como se fosse um bichinho de estimação, né? Ela brinca com os sentimentos dele e apesar dele ter a percepção disso, ele continua fazendo o que ela quer, porque ele gosta muito dela. E eu particularmente acho isso muito triste, gente. O que o amor não faz? E isso foi a confusão na certa. No fim, a Cláudia fez a cabeça de Louis e eles aprontaram contra o Lestat, lhe meteram castigos, cortes, afogamento. Ai, meu Deus, que horror. E eu sinto pena dele, né? Por mais que ele tenha errado em mentir, ele fez por um amigo. Eu acho que quando, sei lá, você percebe que uma pessoa tá escondendo algo, um segredo, um segredo para um amigo, você não pode tentar interferir nisso, porque não é assunto seu. Mas no quesito dos vampiros é diferente, né? Já que tá todo mundo ali no mesmo barco. Gente, eu não sei opinar sobre isso. Eu fico muito dividida. Mas enfim, né, as promessas são dívidas. E eu imagino que o Lestat também, ele odiou a mentir tudo. Tanto que ele, sei lá, ele criou um livro e jogou todas as verdades nele para todos os vampiros lerem, para não ter mais esse problema, né? essa coisa ali de ficar preso e não conseguir conversar com alguém, dialogar com alguém, por estar escondendo a verdade. Enfim, eu acho que eu tô soando meio confusa nesse final, mas essa é a confusão, né? É a minha visão dos porquês. E eu espero que entendam. Entramos no terceiro e último tema que nós decidimos nomear: a morte de Michelle Rice, filha da Anne Rice. Possíveis influências e impactos na obra, e em específico na figura de Cláudia. Isso é algo que muitos leitores, né, e conhecedores também da biografia, da história da vida de Anne Rice, né? Refletem, pensam, costumam discutir um pouco o quão marcante foi a influência da morte, né, da filhinha, do casal dela e do marido dela, né? No advento da obra, né, no nascimento da obra. Entrevista com o Vampiro foi um livro escrito não muito tempo depois da morte da Michelle. É Michelle Rice. Era muito novinha quando ela morreu. Leucemia. E não tem como, pessoas, nós tratarmos isso e levarmos isso como uma coisa comum e simples, a perda de um filho. Foi algo muito duro para Anne Rice, e que ela mesmo disse, né, disse algumas vezes que ela levou anos e anos, né, para não superar, porque superar a morte de um filho não é necessariamente algo que se supere, mas que se aprenda a conviver. Aprenda algo que se aprende a conviver, com a finitude, né, com a perda. A gente segue em frente. A marca fica, né? Onde nós somos feridos com uma perda tão emblemática assim, tão sensível assim, a marca fica. A gente segue em frente, né? E a Anne Rice, ela disse que ela demorou para seguir em frente. O que é compreensível, né? Cada um tem o seu tempo para seguir em frente. E ela escreveu Entrevista com Vampiros há poucos anos depois que a Michelle faleceu. E no momento em que ela estava, eu creio que ela chegou a falar, tem uma entrevista que ela chega a falar também. É inevitável que a dor, né, todo sofrimento que ela passava, a crise que ela passava, né, era inevitável que isso não vazasse na obra. Vazou. E vazou muito. Vazou muito mesmo. Tanto é que eu acredito, é uma percepção minha no caso, que a cena da casinha de Cláudia, ela só veio a existir em virtude do momento que a Anne Rice passava. Esse momento da vida tenebroso, né, escuro da vida dela, vaza na obra. E em alguns momentos, esse sofrimento, essa tentativa de expressar, né, de retirar a dor, de deixá-la um pouco mais leve, vaza na obra. A obra grita através dela. O grito dela soa na obra. Nos seus personagens, nas suas, né, nas suas cenas, nas suas estruturas narrativas. E o momento de Cláudia, de concepção da Cláudia, para mim, ela é muito marcante nesse sentido. Alguém que acredite que Cláudia se espelha muito na Michelle. Físico, inocência, porque ela era muito novinha também quando ela morreu, sem muito conhecimento da vida. Então, são traços da personagem que seriam, digamos, expressões da memória, né, da saudade da própria Michelle Rice. Pode ser que seja, mas eu creio que é mais do que isso. Não é só isso. Digamos que Annie Rice estava, pelo menos na minha percepção, ela estava trabalhando, tentando elaborar um pouco esse luto ali. E essa tentativa de elaboração, de vivenciar, de transformar, de expressar essa dor, esse luto, toma parte no cenário como um todo, na estrutura como um todo, e não apenas em uma personagem. Não acredito que esteja só na Cláudia. Esteja nas relações. Não é o que está no Lestat, ou no Louis, ou na Cláudia, mas nas relações. Porque onde nós realmente sentimos, temos o nosso luto, nossa dor, é nas relações. É no âmbito da vida. Com os outros ao nosso lado, na saudade daquelas relações que nós perdemos, no caso dela, entre mãe e filha, são onde esses sentimentos, essas relações são manifestas, elas são expressas. Então está no conjunto. E eu percebo isso principalmente também na cena do quartinho, de Cláudia com a mãe dela. Eu sinto como se Cláudia e a mãe, como se fosse uma alegoria, uma inversão de papéis. Quase. Cláudia chora a morte da mãe. E sem muito chão. Ela não sabe o que fazer, ela está desesperada. E nesse momento, nessa cena, eu vejo Annie Rice nela. Não, Michelle. Eu vejo a Annie Rice na Cláudia. E a Michelle morta na cama. Onde a mãe da Cláudia está morta. E a sensação de desamparo, de falta de chão, de desesperança. De fim. Sabem? Entendem? É como se fosse uma inversão. Há momentos que Cláudia pode sim manifestar e expressar Michelle. Mas alguns momentos ela é Anne. E quando eu digo Michelle, memória da Michelle, né? Porque a Michelle em si não existia mais, né? Ela não existe mais, ela morreu. Não foi ela também que escreveu a obra, enfim. Mas há momentos de memória em que ela é a memória de Michelle. E há momentos que ela é a expressão da própria dor, né, do próprio luto da Annie Rice. Quando eu entro em contato com aquela cena, toda vez que eu leio aquela cena e eu assisto aquela cena, eu me lembro, né, suponho, no caso, né, tento imaginar, porque conhecer só quem vive isso na sua existência, né, sabe a dor que é. Ninguém conhece a dor do outro como outro, ou vive-a como outro, né? Mas nós podemos supor ou imaginar rasamente o que seria isso. E quando eu olho para essa cena, eu imagino Annie Rice com a filha dela. O desespero, a dor naquele adeus que nem tá muito claro. Tamanho choque da perda, que é exatamente como se expressa, acontece com Cláudia ali na cama com a mãe dela. Abraçando a mãe como se estivesse viva, como se não quisesse que ela fosse embora, né? Ou não entendesse que ela fosse embora. Há aproximações. O livro imita a vida. E, infelizmente, um momento muito difícil, muito escuro da vida da autora. Felizmente, ela sobreviveu. Bom, né? Pois bem, meus caros, é isso, de minha parte. Bom, eu sinto que eu vou falar menos do que eu deveria nesse tópico, justamente por não me aprofundar muito na vida da Anne Rice, mesmo sendo sua fã e fã das crônicas vampirescas, enfim. O que eu acho é o seguinte, o que eu vejo. O impacto na obra, eu acho que ela detalhou muitíssimo a Cláudia, por ser uma criança, assim como sua filha era, inclusive, se eu não me engano, da mesma idade. Me perdoem se eu errei, mas enfim. E ela foi perfeita do começo ao fim, sabe? Já nos outros livros, nenhuma outra mulher é tão perfeitamente, extremamente detalhada como Cláudia foi. Como também são os filhos da Enya, né? Os vampiros, os homens. Elas não são tão perfeitas quanto eles. E elas não foram tão perfeitas. Elas não são. Meu Deus. Elas não foram tão perfeitas como a Cláudia foi. Mas eu acho que com o tempo, escrevendo e desenvolvendo a história, ela foi superando, sabe, essa personagem. Tanto que ela não sobreviveu. Eu acho isso porque eu também escrevo histórias apenas para mim, até então. E alguns dos meus personagens morrem. Eu dou muito de mim e meus sentimentos sobre algum deles, mas se esse sentimento se supera, muda com a partir do tempo. E tem muito desse sentimento meu em cima do meu personagem, eu acabo com ele, sabe? Eu tiro ele, eu mato ele, sei lá. Claro que eu posso estar falando besteira. É diferente para cada um. Mas falando e vendo como artista sentimental, eu vejo assim, as coisas mudam e o rumo da história pode mudar também. Como muitos outros livros e filmes acontece, né? Eu sei que a Anne não escreveu os seus livros para superar a morte da filha, para distrair a cabeça, como ela mesma já postou no Facebook dela, eu acompanho ela às vezes. Ela fez um texto sobre isso. Mas eu sei que tudo nessa vida tem um impacto, né? Principalmente se tratando da morte e da vida. Eu acho que nem a caixa foi tão perfeitamente explicada e detalhada como a Cláudia no primeiro livro. E eu acho que sua tristeza da morte impactou também muito no Louis, o seu primeiro personagem, o primeiro livro. Ela mudou de personagem assim que acabou o livro, que ela terminou de escrever. Foi escrever sobre Lestat e continuou escrevendo, escrevendo igual aquilo que eu falei. Não foi para superar a morte da filha, ela foi mudando o rumo das coisas. Mas eu acho sim que o impacto que deu, que a morte da filha dela, no caso, deu um impacto muito grande no Louis, principalmente pelo jeito que ele viveu as coisas. Por exemplo, o sofrimento da morte do irmão, do Louis, como ele ficou pensando sobre tudo, como ele se sentiu culpado, como ele sofreu sobre isso, e como ele vagou procurando a morte. Se sentiu fraco, né, naquele momento. E eu acho que é isso. Foi bem curto mesmo, eu não falei muito. Eu sei disso. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Olá, caríssima. Primeiramente, muito obrigado por participar do programa, por expor as suas visões e me dar a oportunidade também de enriquecer as minhas com as suas e refletir um pouco sobre elementos novos, né, que você traz para mim. É uma, eu creio que o formato do programa, né, ele permite uma ampliação da nossa visão, da reflexão, daquilo que a gente percebe, daquilo que o outro percebe, de alguma forma, uma revisão que pode nos engrandecer de alguma forma, né? Então, agradeço não apenas pelos ouvintes, né? Pelos nossos ouvintes, pela oportunidade de permitir isso a eles, mas também a oportunidade de permitir isso a mim mesmo. Em algumas das suas falas, na sua fala como um todo, né? Fui ouvindo, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Eu pensei algumas coisinhas as quais eu gostaria de comentar. Interessante, né, que muitas considerações que eu fiz e que você fez também, o quanto elas se tocam, né, elas são muito próximas. Há uma certa, digamos, um certo consenso, na minha visão e na sua, né? Algo que nós vemos, enxergamos por uma ótica muito parecida. Mas é claro, nós somos pessoas diferentes. Então, a minha forma e a sua forma não necessariamente são iguais 100%. Sempre tem uma coisinha que escapa, alguma coisinha que foge, uma coisinha que eu disse e você não, uma coisinha que você apontou e mostrou e eu não mostrei, né? Tem essa diferença, né? Nós temos esse contraste e por isso que eu gosto, né? Eu imaginei esse formato também para poder ter esse elemento de surpresa. Para que, de alguma forma, ao gravarmos separadamente, nós fôssemos surpreendidos, né? E não nos contaminássemos, digamos assim. Quando gravamos um programa juntos, por exemplo, né? Quando a gente tem um cenário onde as pessoas estão juntas conversando, por mais que isso não fique claro, as pessoas que estão ali, elas, de maneira implícita, elas têm uma espécie de contrato, né, de não agressão, digamos assim, né? Você está conversando com a pessoa, ouvindo ela, e a pessoa, você toma certo cuidado, né, para não discordar muito ou não colocar muita pessoa lá embaixo, caso você discorde muito da opinião dela e tal, há uma certa um procedimento de educação, digamos assim, né? Vai-se com cuidado. E quando nós gravamos totalmente separados, é algo como um escuro, né? Um tiro no escuro mesmo. A gente não sabe o que o outro vai dizer e não tem como a gente preparar também as nossas defesas e armaduras para poder expor a nossa opinião. Durante um cara a cara, né, como é muito comum nos programas, o outro está na sua frente, ele está falando para você. E existe um grande cuidado, né, de ao mesmo tempo que se ouve, também selecionar um pouco o que se vai dizer em contrapartida ao que foi dito para você, né? Então, eu imaginei que esse momento, esse bloco, ele fosse rico nesse sentido, no sentido de apresentar mesmo surpresas, grandes surpresas, que a princípio, num programa mais convencional, talvez não aparecesse, pudessem aparecer, claro, mas talvez não aparecessem tanto assim. Enfim, eu acho que você deve ter pegado digamos, a minha ideia em relação a isso. Mas tá aqui o Corvo falando, né, de novo, como uma matraca. Vamos lá para as suas pontuações, o que eu consegui realmente pensar delas. Olha, o primeiro aspecto, né, que eu abordei, você também abordou, mas mesmo você falando de novo, eu cheguei a pensar um pouquinho mais nisso, é em relação à hipersensibilidade de Louis, né, que você mostra, fala e reforça na situação, né, na relação que ele teve com o irmão dele. Algo que o filme, por exemplo, muda, né? O filme abandona esse aspecto da obra escrita, né? A adaptação cinematográfica não apenas abandona, mas como também deturpa um pouco, né? Porque coloca como se o Louis tivesse, na verdade, um mal-estar em virtude da perda de uma mulher, né? Da esposa dele e tal, coisa que não tem nada a ver com o livro, né? Há elementos parecidos e que se aproximam, digamos, no papel que o Louis tinha nessa época, né? Porque, na verdade, ele não apenas era o senhor da terra dele, né? Com toda a responsabilidade que isso implica. Ele passa a ter um papel não apenas, né, de responsabilidade, um papel administrativo na fazenda dele, mas também um papel de suporte afetivo, né? De cuidar, inclusive, do bem-estar e da saúde mental dos familiares dele. Então ele fica muito sobrecarregado, né? E no momento que o Louis se transforma em um vampiro, momento em que o Lestat de fato o abraça nas trevas, como você colocou, realmente era o momento clímax desse mal-estar dele, né? Ele estava nas últimas, se o Lestat não tivesse tomado, possivelmente o Louis, ele teria se suicidado em algum momento, né? Ele teria desistido da vida, tal era o mal-estar que ele sentia. Então, a transformação de Louis nesse sentido, a sensibilidade dele, né, que ele demonstra, nós percebemos que ela não é apenas melancólica, ela é muito melancólica, né, como nós dois falamos, mas não é apenas isso. É uma melancolia, mas uma melancolia também mórbida, né? E isso eu acho que fica muito presente e destacado na sua fala, porque você fala dele, né, do comportamento dele, mas você não deixa de mencionar, de pontuar também o quanto esse comportamento ele é quase completamente desprovido de autocuidado, né? Então é um mal-estar, uma melancolia, mas também na minha leitura, na minha análise, muito dotada do mórbido. É uma melancolia mórbida, né? Então, a vida de vampiro do Louis, né, basicamente é a perpetuação do trágico, né, na essência dele, na pessoa dele, em quem ele é, né, com acento aí na melancolia e na morbidez, né? Essa foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção na sua fala e que eu gostaria de realmente te comentar. Sobre a relação de Lestat e Louis, né, a qual você caracterizou como amorosa, né, colocando a figura mesmo de Lestat como uma figura que amava o Louis, né, e também depois mencionou um pouco o quanto sufocante o Lestat passou a ser para o Louis, eu fiquei pensando e me questionando realmente, questionando essa relação, se de fato ela é amor mesmo, né? Será que ela é amor mesmo? Eu passei a me questionar a esse respeito, né? Porque o que define realmente a relação de amor em si, né? Será que é esse tipo de abordagem, é esse tipo de projeção que o Lestat faz no Louis? Isso é necessário, suficiente, verdade suficiente, seja uma palavra melhor, para definir realmente que Lestat o amava? Lembrando para as pessoas mais fãs dos personagens que eu estou fazendo um recorte, tá? Nós estamos falando de entrevista com um vampiro. Não estamos falando dos livros posteriores, né? Não estamos falando de uma relação posterior de Lestat para o Louis. Ela muda, tá? O recorte aqui é só a entrevista com o vampiro. Então, antes de vocês me jogarem pedras, é um recorte. Lestat, nessa época, na minha percepção, ele projetava as suas ansiedades no Louis. Ele projetava os seus medos no Louis. É algo que nós dois falamos nos nossos áudios. E no momento que ele projeta no Louis, né, que ele supra algumas coisas, Lestat também ganha algumas coisas fazendo isso, né? Ele ganha uma falsa sensação de segurança, né? Ele ganha uma falsa sensação de que pode estar acompanhado e ser compreendido nesse mundo, no qual, como vampiro, né, é uma cruz do vampiro, né, estar sozinho, porque o mundo passa, as pessoas passam e ele não. Então, ele projeta muita coisa e eu acredito que nessa projeção, naquilo que é dele, que ele deposita no Louis, ele também tem ganhos secundários com isso. Então, o que o Louis dá a ele, né, embora essas coisas não se sustentarão a longo prazo, né? Existe algo a priori já muito frágil nelas. São ganhos secundários. Então, será que o Lestat realmente o que ele ama é o Louis, de fato? Ou é a sensação que o Louis e a presença dele o ajuda a ter? Será que o Lestat realmente ama o Louis por quem ele é? Ou ele amava mais a sensação de estar suprindo momentaneamente, temporariamente, as suas próprias ansiedades, medos e frustrações? Quando se ama o outro, né? E não o outro que eu idealizo, o outro que eu vejo. Ama-se Louis, e não a ideia de Louis que eu tenho, né? Quando ama-se o outro na sua idealização, na projeção, naquilo que você espera que ele seja, você está apenas amando a si mesmo naquilo que você projeta no outro. Você está amando a si. É como se você estivesse olhando para o outro como um espelho, né? Um espelho de você. Você está depositando as suas impressões sobre ele, né? Seus temores sobre ele, seus desejos, expectativas sobre ele. Então é mais algo teu do que dele, né? Esse amor é um amor narcísico. Ele não é um amor da alteridade. Ele não é um amor que vai de encontro com o outro. E é algo que nós vemos muito em relações amorosas por aí, né? E quando esse elemento da saciação, né, esse elemento em que o outro supre as minhas angústias, ela de alguma forma pode ser suprida ou ela deixa de ser uma necessidade, o que nós normalmente nós vemos são os casais se separando. Não se ama a autoridade. Quando se ama a autoridade de fato, aí na verdade é um outro tipo de amor, né, um amor pela diferença e um amor não por aquilo que é meu, por aquilo que eu jogo no outro, que eu projeto no outro, né, que é aí o amor narcísico. Quando eu amor, né, pela alteridade, pela diferença, esse amor é mais forte, ele é mais sólido. Ele não se dissipa, né, ele não termina-se. Ele é mais duradouro, né? É só esse questionamento que eu queria fazer. Eu queria trazer nesse ponto, né? A quem se ama? Ao outro realmente? À alteridade? Ou a ideia do outro que eu criei, né? Ou a expectativa sobre o outro que eu criei. Enfim, é apenas a minha reflexão que eu puxei aqui a partir das suas apresentações, suas percepções. Achei interessante fazer. Pulando para um outro ponto, né? Um outro tema que presente na tua fala. Sobre o fato do Louis morder a Cláudia, né, da cena lá na cabaninha, né, na casinha dela. Aquela cena realmente triste, de despedaçar o coração, né? Ela é bárbara. Ela é bárbara e ela modifica, ela realmente assombra o Louis, né? Digamos, por quase todos os anos que ele continuou vivendo com a Cláudia. Eles vão resolver isso, né? Começar a resolver essa questão, né? Essa culpa e esse ressentimento também que ela passa a sentir por ele em um determinado momento, digamos lá próximo do fim, né? Do fim da própria personagem dela. Então, eu não sei dizer que se houve realmente tempo para uma solução harmoniosa e completa dessa, digamos, das escoriações, né? Dos traumas que ficaram desse evento. Mas enfim, é algo que assombra o Louis depois, né? Assombra muito o Louis depois. Como eu costumo dizer, o Louis chora o que ele come, né? O Louis, ele vive tão angustiado, né, que as próprias refeições dele, né, os ratinhos, basicamente ele janta os pobres coitados, né? Ele janta lá os ratinhos quando ele não se alimenta de humanos, que ele tenta realmente, como você colocou, evitar muito, né, a alimentação dos humanos. Ele janta os ratinhos, mas ele está sempre angustiado, ele está sempre melancólico. Então, o Louis é um vampiro choroso. Ele está sempre chorando, ele está sempre com mal-estar, ele está sempre sofrendo. E isso leva o Louis a estar sempre faminto. Ele come, ele se alimenta, mas ele chora. E ele chora. Ele não tem lágrimas, né, como nós, né? Ele tem lágrimas de sangue. Ele chora o que ele se alimenta. Então ele está sempre faminto. Quando ele se alimenta, é sempre temporário, porque ele vai chorar o que ele comeu, né, o que ele sugou em pouco tempo. E quando ele encontra Cláudia na cabaninha, é muito triste, né, porque ele chegou num certo ponto que ele não aguenta mais mesmo, né? ele já está no ápice, no cúmulo da fome. Então é algo que é mais bestial, né? Ele assume um comportamento, né? Um ataque bestial para ela, que é quase, né? Ou na verdade é algo totalmente instintivo. É o ápice da fome, né? A racionalidade que permanece, que continua com ele, se perde. E eu acho que é isso que deixa o Louis ressentido e com uma culpa durante décadas. Porque naquele momento ali, o Louis, aquilo que ele preza, que são, né, na verdade, que é os vestígios de humanidade que ficou com ele, a capacidade de sentir, né, de ser empático e ter sentimentos humanos, né, com muita pulsão. Ele pulsa sentimentos humanos, ficou com ele, né, ficou no registro dele, que é o que nós vemos lá mais posteriormente, né, o Armand fica apaixonado com isso, né, o Armand fica surpreso. Tamanha humanidade que ainda resta no ser de Louis, né? No momento que ele morde Cláudia, ele perde, digamos, momentaneamente, né, naqueles pequenos instantes, esses aspectos humanísticos que ele tinha, que ele preservava, que ele vivenciava todo dia, né, através da melancolia, do purgar dele, e o instinto grita. Então ali ele se torna mais vampiro, né, mais besta, do que propriamente o humano, né? Ele deixa o humano. É uma das primeiras vezes que o Louis realmente assume, eu acho, né? Eu penso assim, que ele assume realmente aquilo que é mais bestial, né? E maldito no ser, né? Vampiro, na essência, algo da essência vampírica, algo do mal mesmo. Isso dói, isso machuca. Porque ele é alguém, né? Ele é um personagem que tenta lutar contra isso todos os dias. Então, além de morder a inocente, né, de se alimentar da inocente, ele achou que ele, na verdade, já tinha matado, né? Ele ainda tem que lidar com isso. A natureza dele, de alguma forma, se sobrepujando, o vencendo, mesmo que momentaneamente. A natureza dele que ele despreza. Então é um momento bastante marcante também, né? Uma coisa que você falou durante a sua fala foi: quem não se apaixonaria por uma menininha que estava ali? Eu achei isso interessante quando você falou isso, né? Quem não se apaixonaria pela Cláudia, pela aquela coisinha lindinha, toda abandonada que estava ali, né, com a mãe morta no quarto? Quem não se empadeceria com uma cena dessa, né? Eu achei bonitinho da sua parte se expressar assim, né? Mostra muito da sua maneira de ver o mundo, né? De se relacionar com o mundo, o tamanho do seu coração. Mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui, porque apesar de gostar e me simpatizar com pessoas como você, né? Eu preciso fazer uma demarcação. Muitos não se simpatizariam. E o fato de eu estar marcando isso é aquilo que me ajuda a fazer um grifo na obra da N, né, pegar o marca-texto e grifar a página, o livro, para mostrar o quanto a Anne Rice, ela é colada também, embora seja uma dark fantasy, como ela é colada nos elementos da realidade. O próprio fato de Cláudia estar ali, estar daquele jeito, naquela situação lamentável, desesperadora, é o próprio fato, né? E a própria constatação que ela joga na nossa cara de que não, as pessoas não se importam. Que nós vivemos num mundo bárbaro, cruel, ruim, a ponto de fazer isso. E não sentir absolutamente nada, não ter empatia, a mínima empatia com uma inocente, uma criaturinha inocente, um anjinho como a Cláudia. Eu percebi que você falou isso, né? Quem não seria capaz de simpatizar com uma menininha lindinha daquela naquela situação? mas num sentimento mesmo de inconformismo, né? Como isso é possível, né? É aquela coisa de se assustar, né? De se indignar com o absurdo. Mas ao mesmo tempo, a Anne Rice joga isso na nossa cara. Esse é o mundo que nós vivemos. É essa barbárie que nós vivemos. Nós estamos lidando com o tipo de pessoas que são capazes disso, de não se simpatizar e não se empatizarem com o inocente. A cena em si, eu acho que ela é tão dolorosa, muito em virtude disso, porque a gente vê, né, na gente, né, algo do nosso pior. Algo realmente do nosso pior. Daquilo que é mais perverso na nossa cultura, na nossa natureza, como seres humanos. É um momento assim muito forte, né? É muito muito difícil não sentir mal-estar com esse momento da obra e ao conhecermos a Cláudia muito em virtude disso, na minha opinião. E que não é só um recorte de época, né? Porque muitos podem dizer, nossa, naquela época era assim, né? No século XVIII, que nós estamos percebendo e vendo na obra, é assim. Era assim. Não, existe coisas assim ainda. Até hoje, em pleno século XXI, existem coisas assim, existem cenas assim, e elas são corriqueiras, elas são cotidianas. E isso não é algo para fazer a gente se sentir bem, não. Pelo contrário, a gente tem que se sentir mal mesmo. Porque ao se indignar, ao ficar angustiado, até mesmo enojado e nervoso com isso, né, nós mantemos de alguma forma o pouco de humanidade que a gente ainda tem nesse mundo perverso, bárbaro que a gente vive. Né? Enfim. Algo que eu achei também bem curioso foi quando você falou que muitos fãs, né, veem Cláudia como um empecilho para a relação entre o Louis e o Lestat. Eu comecei a rir quando você mencionou isso. Porque, apesar de ler as crônicas vampirescas, né, de gostar da obra, digamos que eu nunca tinha realmente tido muito contato com fãs dela, né? Eu nunca conversei muito sobre a obra com outras pessoas. Então, eu não estava muito ciente, necessariamente, das percepções que o fandom tem da obra, né? Então, eu acabei ficando surpreso. É mesmo, algumas pessoas ficam injuriadas com o fato da Cláudia separar, entre aspas, né, separar o Louis do Lestat, eu não tinha consciência disso. Então eu fiquei muito, muito surpreso. Comecei a rir mesmo quando eu escutei isso. Porque é um tipo de percepção que eu nunca tinha entrado em contato, pô, não conversar mesmo com amantes, apreciadores da obra, né. Mas é claro, eu acho que a nossa fala, né, a nossa análise, a nossa forma de ver a obra deixa muito claro, né, que na verdade a Cláudia nunca foi um empecilho para nada. Né? De tudo que nós falamos e discorremos até aqui, é muito contrário. Ela é mais uma vítima do Lestat do que propriamente um empecilho, uma rival dele. Né? Pelo menos no começo é assim. Né? A Cláudia tardia, a Cláudia adulta, eu creio que nós podemos fazer, né, considerações e uma leitura diferente. Né? Porque a Cláudia realmente se torna uma tiraninha, né? Quando ela cresce, amadurece, né? A gente não pode passar pano para ela também. Mas digamos que a Cláudia jovem, a Cláudia menina, né? A Cláudia mais jovial, ela é vítima, né? Ela é fruto do egoísmo, do narcisismo, né? E das inseguranças do Lestat. O Lestat atrás para a configuração, para tentar manter o Louis. E o que ele faz depois é perceber as consequências disso, né? O quanto isso foi algo problemático, né? Sintomático para ele, para o Louis e também para a Cláudia. Ele pensa muito na Cláudia, né? Mas também foi muito sintomático para ela. Porque ela é um objeto. Ela é um objeto para ser usado. Então é muito difícil, né, compreender ou até mesmo assentir com, digamos, algumas revoltas que fãs podem ter em o fato dela ser, entre aspas, um empecilho entre o Lu e o Lestat, porque na verdade ela foi usada, né? Ela foi usada para manter essa relação que já estava desgastada, que já não tinha muito subsídio mais para continuar, muito em virtude daquela transferência, daquela projeção narcísica que eu havia mencionado há pouco, que o Lestat fazia em relação ao Lu, né? Mas eu achei bem interessante mesmo quando você falou isso, porque eu não necessariamente tinha consciência dessas coisas. E por fim, algo que também me deixou pensando bastante quando você falou é sobre como a Cláudia, naquilo que compete ao comportamento de matar, né, digamos, o período realmente de caça, o quanto ela se assemelha ao Lestat. Como a referência do Louis é a referência mais educacional, digamos, né, um mentor mais intelectual, né, mais de espírito, e o Lestat como ele é um mentor mais, digamos, predatório, né, algo mais voltado para a prática do assassinato, da caça, que é uma das condições também para os vampiros novos, né, os vampiros jovens. É uma coisa que não vai fugir muito do escopo deles também, porque eles precisam se alimentar. Então, quando você falou dessa assemelhação, né, entre Cláudia e Lestat no comportamento de caça, eu também fiquei assim pensando, né, quando você falou da impetuosidade, é porque embora Lestat não tenha sido uma referência de pai, tenha faltado pai para Cláudia, né, como eu havia colocado lá no meu áudio, não necessariamente quer dizer que ele não foi referência nenhuma, né? Tanto ele quanto o Louis. Eles não foram pais para ela, um pai realmente, né? Eles não subiram nem papéis maternos ou paternos necessariamente como uma criança como ela precisaria. Mas isso não quer dizer que eles não foram algo para ela, né? Ou que eles não foram algum tipo de referência para ela. E eu creio que sim, de fato, eu acho que essa foi a referência de Cláudia, que Cláudia teve do Lestat. Do predador. Eu fico pensando, por exemplo, em animais com práticas predatórias mesmo, né? Predadores naturais da natureza. Quando os filhotes são mais novos, né? Eles não necessariamente caçam com os mais velhos, mas eles presenciam algumas coisas, né? E no comportamento humano também é assim. Quando as crianças são pequenas, né? Elas tem os pais, né, as figuras representativas dela como sua referência. Na ciência do comportamento nós chamaríamos isso de aprendizagem vicariante, né? Você aprende vendo, aprende assistindo. Isso é algo lá do Skinner, a teoria do Skinner. Mas é algo parecido aqui. Ela é a pequena leoazinha observando a leoa, né? Porque quem caça, na verdade, entre os leões não são os leões. Leões são os gordos preguiçosos e dormem o dia inteiro. Quem caça são as fêmeas, para quem não sabe, né? Esse negócio de rei da selva, rei dos animais, é por balela, é tudo hipocrisia, né? Quem caça são as leoas. As leoazinhas, né, os filhotinhos, eles ficam assistindo, né? Na verdade, até acompanham depois que elas ficam um pouco mais velhos, né? Começam a ter constituição física para tal, elas aprendem com a leoa. Com a leoa mais velha, com a mãe, né? E o tipo de estratégia, o tipo de camuflagem que eles passam a ter, a forma de bote, de aguardar o momento certo para atacar a vítima, é interessante como é muito espelhado, é muito parecido com dos mais velhos, aqueles que foram referência para ela. É quase uma repetição mesmo, é quase uma cópia do procedimento. E Cláudia, realmente, nesse aspecto predatório, ela fica muito parecida com Lestat. Nos derramamentos de sangue, né, na ausência mesmo de sentimento de culpa por fazer isso. Eles matam muito, eles assassinam muitas pessoas, né, durante décadas. E é um banho de sangue absurdo mesmo. Eles são predadores assim, monstruosos mesmo nesse aspecto. E a Cláudia fica muito parecida com o Lestat. Eles não estão nem aí. Mas isso é interessante porque a Cláudia, quando ela é pequena e imatura, ela segue a onda, né? Então ela vai atrás do Lestat. Ela faz o que ele faz, né? E até tem aquela necessidade mesmo da criança, né? Do infanto, de ao conseguir realizar algo, mostrar pro pai e pra mãe, né? O que ela conseguiu, né? Que é uma realização dela. Ela quer uma certa aprovação. Ela precisa de uma certa aprovação daquelas figuras que ela ama, né? Daquela que ela projeta algum amor. Ela quer reconhecimento. A criança faz muito isso, né? Quando a criança, por exemplo, lá quando ela é muito nova, ela faz o primeiro cocô no peniquinho, ela quer mostrar pro pai e pra mãe: olha, mamãe, fiz. Ela quer reconhecimento, porque a pessoa que ela espera reconhecimento é objeto de amor dela, é toda a referência dela, um amor integral. Então ela precisa do reconhecimento, né? E Cláudia, quando ela é pequena, ela também precisa desse reconhecimento do Lestat. E ela segue ele, ela. Nesse ponto da caça, do comportamento predatório, ela cultua o Lestat, né? Mas também eu passei a lembrar, né? Passei a meditar a respeito de como isso muda depois, né? A Cláudia mais velha não é tanto assim mais. Até porque, ao perceber que tipo de relação ela teve com o Lestat e por que ela veio a existir, e o papel do Lestat nisso, o ódio, o ressentimento começa a tomar conta. Né? A verdade, né? As questões em voltas na criação dela, né? Na existência dela, passam a ficar mais claras. Então ela até mesmo se ressente também. Isso faz, inclusive, passa a fazer parte do motim também do ódio dela. Porque ela, eu creio que ela também começa a se perceber o quanto ela é parecida com ele nesse aspecto. E o ódio, né, a raiva, o ressentimento que ela tem dele faz com que isso seja algo que ela não consiga lidar muito bem também. Ela não quer mais. Né, você, quando se odeia alguém, né, quando tem um ressentimento muito grande, é esperado que o sujeito, né, a pessoa, ela não vai querer proximidade, né, o contato com aquilo que é desse objeto que ela odeia. E Cláudia começa a se ver no espelho. Nossa, como eu sou parecido com ele. Com esse maldito que fez isso tudo comigo. Então, digamos que as últimas décadas de Cláudia, ela, como você mesmo mencionou, né, ela procura saber sobre vampiros, saber sobre outras coisas, se inteirar, né, ter a sua própria vida além do escopo, né, da proteção do Lu e do Lestat e das orientações dele. Ela procura ter esse pouco, um pouco de liberdade, né, para ser ela mesma, se descobrir, também passa muito por essa via, eu acredito, muito em virtude disso, né, de reconhecer, né, na verdade da história dela, algo trágico, como ela de alguma forma foi usada, e de também tentar se diferenciar disso, né, tentar ser mais Cláudia e menos Lestat. Bem, digamos que é isso, em relação à sua fala, que eu gostaria de agregar aqui para o nosso programa. E foi ótimo, foi ótimo, foi muito bom mesmo poder compartilhar isso. Comentando sobre os seus áudios, Corvo, nós gravamos os áudios separadamente, né? Sem saber uma opinião do outro, e tudo no final foi uma surpresa. Eu fiquei bem curiosa e ansiosa para ouvir, e fiquei satisfeita, fiquei feliz que a nossa visão é extremamente parecida. A única diferença é que você sabe se expressar mais do que eu. Gostaria de ter falado mais detalhadamente sobre tudo. Mas é isso, né? Eu acho que não tenho muito o que falar. Eu gostei muito de gravar o programa. Eu agradeço por ter me chamado novamente. É isso aí, gente. Bem, é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado, tenham achado interessante esse novo formato. E aqueles interessados nele também, em participar, em algum momento figurar aqui em futuros episódios do Clube do Corvo, né? Esse foi apenas o episódio piloto, apenas nosso primeiro teste, nossa primeira tentativa de fazer essa participação conjunta. Quem tiver interesse, curiosidade, participar, deixe que eu saiba. Não garanto que será muito rápido, muito breve, né? Depende muito da minha disponibilidade, do que a vida realmente me demanda, né? Mas eu estarei com essa ideia em mente, né? De fazer algo com vocês e certamente irei convidá-los em algum momento lá no Clube do Livro, né? Irei chamar vocês para discutir e, quem sabe, elaborar um novo programa para aqueles que gostaram, que sintam necessidade e vontade de participar. Eu espero que o segmento seja longevo, que muitas pessoas possam realmente participar dele e que, no fundo, né, ele acabe sendo aquilo que nós criamos, tivemos como um intento, né, que ele fosse realmente, né, um ambiente, um espaço saudável para expor diferentes opiniões, né, de diferentes percepções acerca de um assunto, de uma obra, e aprendermos, né, de alguma forma com elas, não apenas mais sobre elas, mas também treinar um pouquinho nessa esse comportamento, né, saudável de tentar entender por que o outro pensa de uma forma diferente do que eu, se ele pensar, né? É prática de mínima de civilidade, né? É um exercício de educação que nós nos damos a oportunidade de fazer. Muito bem, meus caros, é isso. Um abraço.